Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Vamos lá partir então para mais uma conversa e temos também mais um livro sobre a mesa. Hoje aliás, temos mais do que um livro, mas enfim, já lá vamos. Vamos começar primeiro por falar neste primeiro livro de cozinha. Está integrado então nesta coleção Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa, que tem direção de José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais. E neste caso, este primeiro livro de cozinha teve a coordenação de Isabel Drummond Braga, a minha convidada de hoje. Isabel, muito obrigado por ter vindo. Antes de começarmos a falar sobre o livro, gostava que se apresentasse. É a primeira vez que está na Rádio Amália, os meus ouvintes certamente não a conhecem bem, e por isso, Isabel, gostava que se apresentasse antes de começarmos a conversar com mais calma também sobre este primeiro livro de cozinha. Então, muito boa noite. O meu nome é Isabel Drummond Braga, sou professora de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e sou membro integrado do CIDEUS da Universidade de Évora. E cá está, nas Madragoas. Já alguma vez tinha sido entrevistada em rádio? Sim, já. Onde? Já agora? Antena 2. Antena 2. E numa outra rádio, que lamentavelmente não me lembro. Ok, muito bem. E agora está aqui na Rádio Amália para falar sobre este primeiro livro de cozinha. É provável que nesta conversa, se junte a esta conversa, o professor José Eduardo Franco, mas ainda não podemos garantir isso, pelo menos até ao final da conversa. Vamos gravando e vamos falando e depois logo se vê. Isabel, este primeiro livro de cozinha, como é que nasceu o convite para que fosse a Isabela a coordenar esta edição das Obras Pioneiras de Cultura Portuguesa? Resulta certamente de um conjunto muito vasto de trabalhos que já tenho realizado na área da História da Alimentação. Leciono uma unidade curricular de História da Alimentação na Faculdade de Letras e, na verdade, portanto, é uma área à qual me tenho dedicado nos últimos 15 anos ou talvez um pouco mais. E daí que o meu colega José Eduardo Franco me tenha convidado para tratar do Domingos Rodrigues e da sua arte de cozinha. Então vamos pegar já por aí. Depois de ter pedido à Isabel para que se apresentasse, vamos agora apresentar Domingos Rodrigues. Quem é que era este homem? Domingos Rodrigues é um homem do qual se sabe pouco, como eu faço questão aí de afirmar, mas foi, para o que nos interessa, efetivamente, ele foi cozinheiro do Duque de Vimioso, foi cozinheiro do rei Dom Pedro II e, de facto, é essa sua atividade ao serviço da nobreza e, sobretudo, da corte portuguesa do século XVII, que o fazem, essa experiência que o faz levar à escrita dessa obra. Este livro é apresentado como o primeiro livro de cozinha. Porquê o primeiro? E sabe-se é exatamente o primeiro? É o primeiro livro de cozinha português impresso, porque manuscrito nós temos outro. Temos um anterior que só foi publicado no início do século XX, e que é conhecido como o livro de cozinha da Infanta Dona Maria, do qual há imensos estudos. Agora, a escolha deste refere-se exatamente ao facto de ter sido o primeiro para um público mais alargado, que não o uso doméstico, digamos assim, não é? Enquanto que o livro da Infanta Dona Maria era para servir apenas a casa da Infanta, aqui, no caso, temos um livro para um público mais alargado. Mas aqui permita-me que esclareça que o público dos livros de cozinha do século 17, não é o público, de maneira nenhuma, é o público dos livros de cozinha da atualidade. Ou seja, para o século XVII, os leitores de um livro como este eram cozinheiros. Portanto, é um livro para formação de cozinheiros de grandes casas ou cozinheiros da corte. Não se trata, portanto, de um livro destinado aos grupos populares, aos grupos médios, nem um pouco mais ou menos, não é? Porque isso não existe. Como é que foi a recepção deste livro na altura? Sabemos que estava destinado a um público muito, muito específico e não como hoje em que os livros são best-sellers, os livros de cozinha, de grandes cozinheiros, as coisas são obviamente diferentes, mas como é que foi, como é que ele foi acolhido na altura? Sabe-se isso ou não? Sabe-se. Foi muito bem acolhido e sabemos isso por duas ordens de razões. A primeira é que a obra teve sucessivas edições, na verdade até ao século XX, mas até ao século XIX as edições que se fizeram foram efetivamente para que as pessoas fizessem as receitas, as do século XX foram edições muito mais para estudar o livro, o que não impede as pessoas de fazerem as receitas naturalmente, não é? Portanto, sabemos em primeiro lugar porque foi um best-seller da época moderna, e inclusive incluindo até ao final do século XIX. É curioso, eu estava a dizer, em comparação com os dois, eu disse que os dois são best-sellers, mas na altura este livro também teve imenso sucesso. Teve imenso sucesso com essas sucessivas edições e por um outro motivo que sabemos também, que é o facto de essas receitas serem copiadas para vários manuscritos, nomeadamente para manuscritos que circularam em espaços conventuais e monásticos e noutras obras, muitas vezes anónimas, que copiaram, plagiaram. Na época o plágio não tinha as características tinha, não é? O plagiar é plagiar, mas não tinha a gravidade. Legalmente não estava enquadrado, não é? Exatamente, não é? Portanto, e sabemos que a recepção foi uma recepção grande da obra através destes dois fatores, não é? Hoje converso então sobre este primeiro livro de cozinha. Eu expliquei no início, se calhar não me expliquei bem, mas este livro faz parte de uma coleção maior. Basicamente aquilo que se fez com este primeiro livro de cozinha faz com outros livros, por exemplo tenho aqui dois em cima da mesa, primeiros textos sobre igualdade e dignidade humanas, tenho o primeiro livro, ele está ao contrário, primeira arte de retórica, assim é que é, obras pioneiras da cultura portuguesa, uma excelente ideia, com direção de José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais, e hoje converso sobre este primeiro livro de cozinha. O que é que mais a surpreendeu, Isabel, neste livro? Não sei se me surpreendi com alguma coisa, na verdade. Já estava dentro do assunto também, não é? Sim, surpresas não tive. De qualquer modo, aquilo que posso dizer é que é um livro muito interessante. É um livro que nos que mostra, efetivamente, o conjunto de influências estrangeiras do autor. Mostra também que era um homem consciencioso, na medida em que torna claro que aquilo que escreve, portanto, as receitas que juntou resultam da sua atividade própria de cozinheiro e da experiência de outros. De qualquer maneira, testou-as sempre. É um livro que, como disse, não é para principiantes, é um livro para formar cozinheiros, e em dado momento da obra ele é muito claro a esse respeito, dizendo que não vai perder tempo agora com coisas óbvias, que essas se aprendem, qualquer um pode ensinar, que se aprendem sobretudo pela experiência. É um livro, por outro lado, que mostra muito características que eram comuns à Europa de então. Em dado momento, ele apresenta esquemas das mesas, que no caso desta edição, portanto, a obra teve sucessivas edições, como referi, não é? E esta publicação é feita a partir da terceira edição, e não é por nenhuma bizarria, é por uma razão científica óbvia, é que esta terceira edição é a última em vida do autor e é a mais completa. E com essas características, ele nesta edição, que é de 1693, a terceira, ele inclui, inclusivamente, um esquema de mesas, de acordo com o serviço que vigorava na época. Ou seja, vai além das receitas. Juntamente também com algumas outras coisas que são interessantes, como são os banquetes para cada mês do ano e banquetes para receber os embaixadores. Portanto, são tudo um conjunto de informações interessantes para além das receitas. Por outro lado, também alguns conselhos para a escolha da criadagem, como se dizia então, não é verdade? Portanto, como é que se deve escolher os que vão servir à mesa, as pessoas que vão servir à mesa, que vão estar na cozinha. Algumas, embora escassas, informações a nível da relação cozinha e saúde, é algo que se vai perdendo, é muito típica de outros períodos e que se vai perdendo, sobretudo no século XVIII, e este é ainda um autor do século XVII, portanto, também a presença de produtos de outras paragens, nomeadamente, neste caso, do cacau e do Peru, portanto, outras paragens, eu refiro-me concretamente ao continente americano. Obviamente, a Ásia também aí está manifesta através das especiarias, claro, mas não é uma novidade, porque já elas estavam bem implantadas na culinária portuguesa desde mais de um século antes, não é? Hoje converso então com Isabel Drummond Braga a propósito deste primeiro livro de cozinha. Faz parte da coleção Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa da Círculo de Leitores. Vamos ter de ouvir aqui alguns temas, alguns fados. E vamos começar com o Fado das Iscas, na voz de Irmínia Silva. Noutros tempos da ramboia, ai, metia sempre tipoia. Os tascos tinham beleza, davam gosto às brasondelas com conserva portuguesa. Ai, as belas iscas com elas, as iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho e um tipo lestas frescatas enchia sempre o rabinho. Ai, um tipo nestas pescatas enchia sempre o pepinho. Velas iscas do alfaia, ai, da rua da Atalaia, era um petisco burguês, tinha um sabor sem igual, comido no alvarez. Ai, da rua do Arsenal, as iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho e um tipo nestas três catas enchia sempre o papinho. Ai, um tipo nestas três catas enchia sempre o papinho. Uma isquinha a preceito, ai, chega a fazer bem ao peito. Aquele cheirinho a isca até regala aos mortais. A gente quando a petisca, ai, no fim chora por mais. As iscas sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho e um tipo nestas três catas enchia sempre o papinho. Ai, um tipo nestas três catas enchia sempre o papinho. Sabiam bem, sem elas eram vintém. Quando metia batatas, 30 reis era um pratinho e um tipo nestas frescatas enchia sempre o papinho. Ai, um tipo nestas frescatas enchia sempre o papinho. Mas a sardinha, um petisco do céu. Quem é que não gosta, quem é que não gosta de uma sardinha salpicadinha da costa? Quem é que não gosta, quem é que não gosta de uma sardinha salpicadinha da costa? Salpicadinha da costa, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Toma sardinha, salpicadinha da costa, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Toma sardinha, salpicadinha da costa. E eu não resisti. Depois do Fado das Iscas, ouvimos também o Carapau e a Sardinha, na voz de Amália Rodrigues, até porque hoje falamos sobre este primeiro livro de cozinha. É uma das obras pioneiras da cultura portuguesa. Aqui a coordenação é de Isabel Drummond Braga, uma edição da Círculo de Leitores. Isabel, há pouco falou sobre essa relação entre a cozinha e a saúde, que também se nota neste livro. De que maneira? Dá para explorar um pouco mais essa relação? Nota-se aqui residualmente, e é uma ligação que os livros de culinária vão perdendo ao longo do tempo. Ou seja, este, como autor do século XVII, essa ligação ainda se vê. Para o século XVIII isso será ainda mais tempo. Porquê que isso acontece? Porquê que se perde essa relação? Perde-se essa relação porque inicialmente a ideia era que comer significava sobretudo a questão da satisfação das necessidades fisiológicas, de acordo com a teoria dos humores da antiguidade. Depois vai-se entendendo a comida como um prazer e como tal, enfim, as questões de saúde passam para um segundo plano ou tendem muito mais a desaparecer. Okay. Ou seja, aquela ideia hoje que nós temos de alguns livros para pessoas com problemas de colesterol, com problemas de diabetes, etc., é um subcapítulo, digamos, da culinária, não é? Porque em termos normais, um livro culinária generalista não tem essas preocupações. Sim. E, aliás, essas preocupações até surgiram nos últimos anos com mais força. Dietas especificamente para problemas, claro, de saúde, exato. Têm sido, de facto, alguns deles sucessos comerciais, mas é uma coisa relativamente nova, diria eu. De qualquer das formas, antes do século XVII via-se mais, era isso? Sim, e no passado, porque efetivamente a ideia era que para haver um equilíbrio da saúde humana e da boa vivência das pessoas, teria que haver equilíbrio do ponto de vista físico, e esse equilíbrio do ponto de vista físico tinha, obviamente, como uma das componentes, a questão alimentar. Relembramos o autor deste livro, Domingos Rodrigues, um autor do século XVII, como a Isabel acabou de dizer, e que assinou então este primeiro livro de cozinha, A Arte de Cozinha, assim que se chama o livro. Exatamente. E as receitas aqui incluídas dizem-nos alguma coisa da forma como as pessoas comiam na altura? Ou estamos aqui a falar de uma certa classe social e que não é identificativo de toda a sociedade? As receitas são indicativas de alimentação praticada pelos grupos privilegiados a quem estas receitas se destinavam efetivamente. Ou seja, há uma grande diferenciação social no passado, e essas diferenças acabam por passar também pelo que se come e aquilo que não se come, não é? Basicamente por questões económicas, como se pode imaginar. Consequentemente, este é um livro para um público que é muito específico, portanto, os cozinheiros, mas os cozinheiros, evidentemente, servem os seus senhores, e os seus senhores são, evidentemente, a nobreza e a Casa Real. E a nobreza e a Casa Real comem de forma muito diferente daquela que nós hoje comemos? Comem de maneira muito diferente. Muito diferente. Ele aqui fala, além, claro que há aqui muitas receitas mesmo, mas ele fala também da forma como as pessoas comiam ao longo do dia, os horários das refeições, etc. Não, os horários das refeições não estão aqui contemplados. Sabemos que, por outras fontes, sabemos efetivamente que as pessoas tomavam um pequeno almoço, muitas vezes denominado como primeiro almoço, tomavam o almoço, o jantar e a ceia, em situações mais, enfim, quando havia uma festa, um baile, etc. Em termos comuns, aparece a partir do século XVII e com mais insistência no XVIII, entre o almoço e o jantar vai-nos aparecer o chá. aquilo que nós hoje dizemos, o lanche, não é? Uhum. Portanto, o lanche vai-nos aparecer. No entanto, estas receitas que aqui temos são sobretudo receitas de almoços e jantares, e em particular para pratos, são receitas de pratos com alguma sofisticação. Então vamos voltar à minha pergunta. Há muito, perguntava eu se havia muitas diferenças entre a forma como eles comiam e nós comemos hoje em dia. A Isabel disse que sim. Quais são essas diferenças? Bom, basicamente a quantidade. Come-se mais, dentro deste grupo, naturalmente, não é? Come-se mais. Há um maior... Estas pessoas comiam mais do que nós hoje comemos? Sim. Os pratos são muito pesados. Diariamente mesmo? Bom, estes são pratos, na maior parte dos casos, para situações mais de... Solentes. Assim. Mas, de qualquer maneira, a tendência geral parece ser isso. Um grande interesse pela carne. É uma sociedade muito carnívora, digamos, não é? Que era uma coisa nova ou sempre existiu? Não, sempre existiu, foi. Não é? Comendo-se mais, comendo-se menos, mas a carne aparece sempre como um fator de distinção social, não é? Então, como tal, há muita ideia de que comer bem é comer carne. E que tipo de carne? Mais carne de caça ou já se comia a vaca e o porco também? Sim, todos. todos. Em termos da caça, a caça é um passatempo da nobreza e da casa real e, portanto, a caça é valorizada e aparecem aqui imensas receitas de caça, mas aparecem as aves de capoeira, aparecem os animais de carne vermelha, todos, sim, tudo isso. Aparece mais diversidade, por exemplo, em termos das aves, as de caça, não é? Quantidades diversas, espécies diversas, etc. E doces? Comiam muitos doces? Comiam. Comiam, sim. Comiam, temos uma quantidade... Já há alguns doces que são familiares para nós hoje, que já estavam aqui, alguns doces tradicionais, sim, já apareciam aqui nesta altura? Aparecem trouxas de ovos, okay. Aparecem muitos doces à base de ovos. Aparecem também algo que nós hoje conhecemos muito menos, que são doces que vêm do passado, que são os manjares, o manjar branco, o manjar real, o manjar amarelo, que é uma receita comum por toda a Europa e que tem a particularidade de ser preparada com carne de frango, frango, galinha, pode ser até com pescado ou com lagosta, e é um doce. Na verdade, a carne ou o peixe ou o marisco que aí se inclui é completamente desfeita e não se identifica de imediato, curioso, não é? Na região central ainda se faz o manjar branco, mas de facto essa aparece-nos aqui, como aparece em todos os livros de receitas desta época. Agora, aqueles doces que nós estamos habituados a consumir, doces à base de gemas de ovos e de amêndoa, muitas vezes, pois aparecem-nos aqui, são inclusivamente copiados por freiras e monjas que os fazem nos seus conventos e nos seus mosteiros, e daí muitas asneiras se dizem acerca da invenção da doçaria conventual, quando, na verdade, as freiras e as monjas nada inventaram, levaram receitas que se praticavam na sua casa e algumas delas que estão presentes no livro do Domingos Rodrigues. E o que é incrível é que eu estava, precisamente, a Isabel estava a falar do tal manjar branco e eu estava, por acaso, na página do manjar branco. Incrível isto. Por isso eu sinto-me na obrigação de... Vou encarar isto como um sinal qualquer e vou ter de provar esse manjar branco que ainda se come na zona centro do país. É verdade. Ribatejo, não. Coimbra. Não, a zona de Coimbra. Okay. De Coimbra. Não tenha muitas expectativas. Ok, já provou? Já. E não gostou? Não é um doce muito interessante do meu ponto de vista. Mas as pessoas fazem porque gostam ou fazem para manter uma tradição? As duas coisas. Imagino que as duas coisas. Okay. Imagino que as duas coisas. Muito bem. Isabel Drummond Braga, convidada esta noite das Madragoas, recordo que ela é responsável pela coordenação deste primeiro livro de cozinha, Arte de Cozinha, de, esqueço-me sempre do nome do autor, Domingos Rodrigues, é isso mesmo. Estas obras pioneiras da cultura portuguesa têm direção de José Eduardo Franco, que está a chegar aqui este programa, e também de Carlos Filhais, é uma edição da Círculo de Leitores. Seguimos caminho a ouvir... E eis que ele chegou, Eu dizia que o professor José Eduardo Franco estava a chegar aqui a este programa e eis que ele chegou. Ainda não vai falar agora, eu vou receber o professor com toda a pompa e circunstância como ele merece, mas antes disso vamos ouvir Amália Rodrigues. Professor, já tem alguma sugestão para ouvir na voz da Amália? Gaivota. Gaivota, belíssimo, vamos a isso. Gaivota não era cozinhada neste tempo, pois não? Não. Não, saiba não, pronto, felizmente. Thank you. trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse. Nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, desmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Dos sete mares andarilho, fosse quem sabe primeiro, a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse. Que perfeito coração no meu peito bateria, meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste primeiro. Que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor, nessa mão onde perfeito bateu o meu coração. Não venhas tarde, dizes-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, e eu peço a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo que te minto e sou cobarde, mas sabes dizer sorrindo, meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde. Dizes-me sem azedume, quando o teu coração arde na fogueira do ciúme, não venhas tarde. Dizes-me tudo da janela e eu venho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Tu sabes bem que eu vou para outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer. Sem alegria, eu confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Sei onde vais, que eu chegue cedo algum dia, e seja tarde demais. E depois de Amália com Gaivota, ouvimos também este outro clássico do fado, Não Venhas Tarde, Carlos Ramos. Basicamente era isso que nós estávamos a dizer para o professor José Eduardo Franco. Não venha tarde, junte-se a nós, a esta conversa, a propósito destas obras pioneiras da cultura portuguesa. Hoje, mais especificamente, deste primeiro livro de cozinha, que tem a coordenação de Isabel Drummond Braga. Nós vamos dedicar uma emissão das Madragoas a toda esta coleção. Vamos fazer uma emissão dedicada para perceber qual é que é o espírito desta coleção e a necessidade de termos então estas obras pioneiras. Mas, muito rapidamente, professor, e para criar aqui também um contexto para quem nos está a ouvir, eu já tentei explicar assim de forma muito, muito toscamente, já tentei explicar o objetivo destas, ou pelo menos já tentei explicar como é que isto acontece, não é? Cada obra tem um coordenador, tem um tema, mas eu acho que o professor José Eduardo Franco, sendo um dos diretores da coleção, digamos assim, está mais habilitado para explicar, e por isso é isso que eu lhe peço. Vamos a isso. Muito bom dia, muito boa noite, conforme o momento em que os ouvintes estejam a acompanhar esta emissão. Obrigado, Sr. António Vieira, pela atenção que teve a este projeto de cultura portuguesa fundamental. De facto, as obras pioneiras da cultura portuguesa têm como objetivo, como ideário, estabelecer um roteiro da construção de saber em língua portuguesa, desde as origens primeiras da afirmação da nossa língua até ao século XVIII, XIX. No fundo, é um projeto que abrange um arco temporal de 700 anos da história, onde começámos por identificar com uma equipa vasta, multidisciplinar, das mais diversas áreas científicas, contando com os especialistas das várias universidades do país e alguns do estrangeiro, que nos ajudaram a situar, a identificar a ocorrência, pela primeira vez, de construção de saber, de elaboração de saber em língua portuguesa e por portugueses, numa determinada área de saber, numa determinada área científica. Identificamos os primeiros escritos em português, as primeiras poesias, a primeira história, o primeiro livro de cozinha, o primeiro livro de engenharia, o primeiro tratado de medicina, pintura, de romance, etc, etc. São mais de 30 áreas de saber que estão envolvidas e onde podemos observar a construção de saber em língua portuguesa e permite, ao mesmo tempo, acompanhar a afirmação da língua portuguesa ao longo destes séculos. E, de facto, a língua afirmou-se, tornando-se capaz de produzir conhecimento na nossa língua e também produzir criação literária, poesia, etc. E é aí que a língua portuguesa se afirma. E ao longo dos séculos ela foi-se enriquecendo, foi-se capacitando, até se tornar uma língua global que é hoje. E estas obras pioneiras permitem-nos acompanhar esse processo pela primeira vez com o projeto de Cultura Portuguesa, envolvendo uma equipa imensa, de 170 e tal pessoas, entre investigadores, consultores, coordenadores, especialistas, desde a área da medicina até a teologia, à história, à filosofia, às artes, nas suas diversas expressões, e realmente temos aqui uma biblioteca fundamental e ideia da língua e da cultura portuguesa. E, portanto, um engenheiro que se interessa por engenharia e pela história da engenharia tem aqui o primeiro tratado de engenharia. Um físico que quer saber a evolução da construção do saber na área da física tem aqui o primeiro tratado de física. Um pintor que quer perceber como é que a teorização sobre a pintura e sobre a ideia de pintura tem aqui o primeiro tratado de pintura. A quem estuda literatura quer saber as origens do romance, das novelas, tem aqui os primeiros tratados, os primeiros livros escritos em português sobre romance e novela. E assim sucessivamente. É uma biblioteca extraordinária, uma espécie de relíquia da língua portuguesa que nós podemos ter na nossa biblioteca em casa, além de ser uma edição magnificamente construída do ponto de vista gráfico, como o Círculo de Leitores costuma fazer, e a rede do Círculo de Leitores está distribuída por todo o país. De facto, nós próprios, como equipa, percebemos que esta era a maior operação científica de sempre feita para preparar uma obra desta dimensão. Foi pensada durante 7 anos, agora está a vir a lume, graças ao empenho dos diversos investigadores. É um trabalho muito árduo, muito difícil, porque implica trabalhar com a língua portuguesa nos seus diferentes momentos de fixação como língua, desde o século XI, XII até o século XIX, A nossa equipa de linguistas, liderada pela doutora Aida Ramos, tem um trabalho extraordinário com a doutora Joana Balsa de Pinho, que trata da parte paleográfica, que vai assessorando os especialistas, os coordenadores, a fixar os textos, e esta obra tem a vantagem de, sem perder o rigor e a fidelidade aos textos originais, faz uma certa atualização para que o leitor contemporâneo, não especializado, possa ler estes livros. Mesmo quem não é da área de física pode ler o tratado de física, porque tem uma anotação, uma introdução de iniciação à leitura, e ao mesmo tempo a fixação do texto está atualizada, que permite o leitor contemporâneo não especializado ler estas diferentes obras sem ser especialistas. Portanto, um engenheiro pode ler a obra de história e perceber, e um historiador pode ler a obra de engenharia e perceber o que é que está ali. O que torna esta obra uma obra de cultura extraordinária, acessível a todos. E de facto é uma obra extraordinária, aquela que nos acompanha ao longo desta noite nas Madragoas e vai acompanhar ao longo de outras noites. Já temos essa confirmação também, vamos receber aqui os coordenadores das diferentes obras. Neste caso, eu tenho vindo a conversar com Isabel Drummond Braga. Isabel, vamos aqui só falar, regressar então a este primeiro livro de cozinha. Quais assim os ingredientes mais estranhos, diferentes, que podemos encontrar neste livro, mais uma vez, e tem de ser assim, em comparação com os dias de hoje? Estranhos para nós, talvez pó de ouro. Pó de ouro era o quê? Aparece aí numa receita ou outra para incluir nos doces, certamente para dar cor, não é? Estamos mesmo a falar de ouro. Ouro comestível. Ouro comestível. Sim, okay. Por exemplo, será uma excentricidade, não é? De resto, temos maior variedade de peixes e de carnes, sobretudo, perdão, ao nível das aves de caça. E também da fauna ictiológica, na verdade, os nossos rios e o mar era mais rico do que é na atualidade. como temos mais ou menos essa percepção, não é? Mas estas fontes mostram-nos claramente uma maior diversidade dessas espécies. Outras excentricidades não nos aparecem tanto aqui, não é? Portanto, como já falámos, presença de especiarias não é uma excentricidade, é comum nesta época. Algumas claras referências ao Peru, que é uma novidade proveniente do continente europeu, uma novidade não do século XVII, que veio antes, não é? Não veio no XVI, mas de qualquer maneira, como os produtos provenientes do Novo Mundo são os grandes responsáveis pelas grandes alterações da cozinha, da culinária da época moderna em comparação com a medieval, portanto não deixam de estar presentes apenas dois, cacau e Peru. O cacau, que permita-me que diga que nesta altura é consumido como uma bebida e não propriamente como nós maioritariamente o consumimos hoje. Não se usava nos bolos e outros doces, não. Era só mesmo uma bebida. Era uma bebida. Muito curioso. É uma das chamadas bebidas exóticas, a par do chá e do café e, de facto, os bolos de chocolate, as mousses de chocolate, etc., todas essas esses preparados doces nos quais entra cacau, são uma realidade muito mais próxima de nós, que se situa, afinal, do 19 para a frente. Por ora, aqui, com o nosso Domingos Rodrigues e a Arte Cozinha, o cacau é uma bebida preparada para as elites desta época. Nesta altura, a religião e, neste caso, a Igreja Católica tinha uma maior influência na sociedade. Que forma é que isso se nota também neste primeiro livro de cozinha, sabendo que muitas das receitas que nós hoje mais apreciamos nasceram precisamente nos conventos, não é? Não é verdade? Não nasceram nos conventos. A religião católica tem efetivamente uma influência e essa influência vem claramente com os dias de carne e os dias de peixe, ou seja, os dias gordos, portanto, os de carne, e os dias de jejum e abstinência, os dias magros. Isso significa que, quer no clero, quer no comum dos mortais, o cumprimento dessa prerrogativa é importante e isso vai significar que nós vamos encontrar nos livros de cozinha receitas para os dias gordos e receitas para os dias magros. Okay. Essa é, efetivamente, a grande marca da religião em termos da culinária, da cozinha, quer para os privilegiados, quer para os não privilegiados. E também se nota esse cuidado aqui por parte do Domingos Rodrigues neste livro. Mas eu falava da questão dos doces conventuais, então mas isso é um mito ou não? É um mito, que não tem qualquer sentido. Mas quando é assim, convidada, faça a favor de me corrigir. Então, mas é essa a ideia que passa. Mas não, a ideia que passa porque as pessoas não querem aceitar, por um lado, infelizmente há uma grande ignorância, e por outro lado há um aproveitamento comercial desenfreado dessa realidade. Ou seja, aquilo que as fontes nos mostram é que temos receituários conventuais e monásticos, onde temos doces e salgados e, sobretudo, no caso das casas religiosas femininas, uma grande profusão de doces, que nada prova serem criações dessas casas. Okay. Ou seja, eram feitos lá, mas não podemos saber se eram criações de... Exatamente. Apesar... Que eram feitos lá, que tinham imenso sucesso, que eram objeto de consumo local, na própria casa, que eram objeto de dádiva, eram os chamados mimos. Um mimo ao confessor, um mimo ao médico, um mimo ao procurador, portanto, dar o doce como um presente... Um mimo, ainda hoje nós dizemos às vezes um miminho para alguém, não Exato. É verdade? Isso na época era a mesma expressão utilizada e inclusivamente nas casas femininas isso era utilizado como um meio de receita, uma forma de obter receitas, uma vez que alguns desses doces eram objeto de venda. Agora, essa é uma realidade, não há dúvida nenhuma que se faziam doces e se faziam salgados também, não é? Que se faziam, que se consumiam, que se ofereciam, que se vendiam. Agora, da origem dessas receitas, a história é completamente outra. Isto é, aquelas senhoras que ingressavam nas casas conventuais e monásticas, quer fossem as freiras, as monjas ou as suas criadas, elas levavam um conjunto de conhecimentos das suas casas de origem. Porque o clero não se autorreproduz. Ninguém nasce freira, filha de freira, à partida, não é? Pelo menos à partida. Portanto, qual é a população conventual e monástica? É a gente oriunda ou da nobreza ou do povo. E, maioritariamente, nós temos gente nos conventos que é oriunda da nobreza, que é oriunda de um grupo intermédio que tem alguns meios ou bastantes meios, e esta era, na época, uma maneira de resolver a situação dos secundogénitos, sobretudo das mulheres, mas também dos homens, não é? Ora, significa, portanto, e voltando à questão da cozinha, que estas senhoras levavam para os conventos os seus saberes, aquilo que era produzido, era realizado, era confeccionado na sua casa. Depois compilavam-se receitas, e essas receitas de facto existem, em compilações, sobretudo, do século XVIII, não é? Ora, isso significa, portanto, que se fazia, não necessariamente que se inventava. Tanto mais que, ao fazermos o confronto entre esses receituários e receitas, por exemplo, do Domingos Rodrigues, nós encontramos muitas delas nesses receituários manuscritos, oriundos das casas conventuais e monásticas. Sempre a aprender, sempre a aprender. Hoje, com Isabel Drummond Braga, minha convidada, falámos sobre este primeiro livro de cozinha, Arte de Cozinha, do Domingos Rodrigues. Estamos, aliás, na reta final desta conversa. Professor, encontrou aqui alguma coisa que o tenha surpreendido particularmente neste primeiro livro de cozinha? Alguma receita preferida? Naturalmente, estas obras surpreendem-nos imensamente, e o livro de cozinha também nos surpreendeu, especialmente pela forma como era confeccionada e as quantidades. As quantidades que eram realmente desmesuradas para a nossa forma de cozinhar hoje em dia, mesmo até nos grandes hotéis. Vemos aí que até se põe uma vaca dentro de uma panela, quase. Portanto, havia outras dimensões, e a forma de cozinhar e de estar na mesa também era diferente. Realmente isto permite-nos observar a evolução da etiqueta, dos ritos de comensalidade, e naturalmente também perceber como é que chegamos até aqui, e também as preferências e o uso de determinados alimentos que hoje em dia são usados mais em determinadas receitas e tipos de confecções, e naquela época eram usados noutras. Portanto, é também uma forma de observar os costumes, as tradições e as práticas sociais. Portanto, é uma obra fascinante também a esse nível. Isabel, tem mais alguma coisa a acrescentar a propósito deste livro, deste primeiro livro de cozinha? Alguma coisa que não tínhamos falado e que seria interessante aqui referir no final do programa? Creio que vale a pena lê-lo, vale a pena ler as receitas, creio que vale a pena ler a introdução em que se dá algumas notícias acerca do pouco que se sabe sobre o autor e, sobretudo, se analisa a obra no seu conjunto, mas com alguma profundidade. Portanto, faço um convite à leitura por parte para os nossos ouvintes. Muito bem, muito obrigado, Isabel. Hoje estive à conversa com Isabel Drummond Braga. Entretanto, juntou-se também à conversa José Eduardo Franco, ele que é o diretor destas obras pioneiras da cultura portuguesa, em conjunto com Carlos Fiolhais, é uma edição da Círculo de Leitores, e bonita edição, devo dizer, também deste primeiro livro de cozinha, que neste caso é Arte de Cozinha, do, e eu esqueço-me sempre do nome do senhor, Domingos Rodrigues. Assim é que bem, estava difícil. Cheguei ao final da conversa sem fixar o nome do Domingos Rodrigues, que é o autor então desta Arte de Cozinha. Terminamos com Argentina Santos, uma voz bem peculiar do fado para o final desta conversa. Vamos ouvi-la com Chafariz del Rei. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. Aprendia na mudade lá no Chafariz do Rei. Aprendia na mudade lá no Chafariz do Rei. Foi no Chafariz de Dentro que o meu amor encontrei. Foi no Chafariz de Dentro que o meu amor encontrei. Mais tarde já mulherzinha, 14 anos a espigar. Mais tarde já mulherzinha, 14 anos a espigar. Galhofeira e maneirinha, comecei a namorar. Galhofeira e maneirinha, comecei a namorar. E quando a fonte vinha, com muito rapaz falei. E muita bilha quebrei na cara de alguns meninos que se faziam mais finos lá no chafariz do rei, em que se faziam mais finos, lá no chafariz do rei. Busquei outro chafariz que fosse mal famosento. Busquei outro chafariz que fosse mal famosento. Mas o que me fez feliz foi o chafariz de dentro. Mas o que me fez feliz foi o chafariz de dentro. Porque o destino bem quis, sempre à volta dele andei. Uma razão por que fiquei de fila desta maneira foi na rua da regueira que o meu amor encontrei.